Eu sinto uma tristeza profunda. Baturau, baturau. A bosta cai na água e a água vai direto pra bunda. Baturau, baturau. Olho pro meu dedo, ele está rebocado. Sinto que o meu ônus está empapado. Percebo que o papel então tinha rasgado. Depois dessa cagada, você vai limpar esse troço. Baturau, baturau. Você limpa lá embaixo, ainda dá uma olhadinha na foto. Baturau, baturau. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Aconteceu comigo, também com você. Se não aconteceu, então vai acontecer. Tristezas da vida eu lhe proponho mais este assunto. O que diria disso então o Renato Russo? Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Aconteceu comigo, também com você. Se não aconteceu, então vai acontecer.